Para o táxi, o Gol 260 está com 81 a bordo, 3 horas e 30, alternativa é Salvador. Ele está autorizado o táxi à direita até o táxi Juliette Alfa até a ponto espera da Golfe. Ponto espera chame a torre 18, decimal 6, ajuste 1013, Gol no 260. Juliette Alfa e Golfe no ponto espera da 28, torre 18-6, Gol no 260. 260, está livre e alinhar e decolar. Cabeceira 28, informo os últimos 90 metros fechados devido obras. O vento no 90 graus com 05 nós. Autorizado, alinhar e decolada 28, gol 260. Zero, decola de Salvador aos 25, chama agora o controle em 109.8. Chama de 19.8, bom dia, até a próxima. João 260, por gentileza, poderia chamar na frequência 118.95, 118.95, quando estiver a uma distância aproximadamente de 30 milhas de Salvador? 18.95 a 30 milhas de Salvador, chamarei. Grato. Controle, o gol 1260. 1260, controle, contato radar. no 260, chame o centro de controle de área, frequência 12685. 12685, bom dia. Para cópia? Prossiga. 3895 Salvador Guarulhos, nível 380, aerovia Perisk 50, decola da 28, curva esquerda, subida Gole, Eval, após Eval direto, Eudes. O controle 119.8, acione 5144, o TAM 3895. Sim, autorizado Guarulhos, nível 380, TAM Perisk 50. Gole, Eval, Eudes, pista 28, curva esquerda, controle 1198, transponder 5144, TAM 3895. Correto, chame quando pronto, TAM 3895, para puxa e acionamento. Ciência, 3895. Centro administrativo? Afirma, já estamos na vertical. Ok, 500 pés autorizado. Afirmativo, guardião 01. Tango, Mike, Charlie, Alfa, controle. Ciente, Mike, Charlie, Alfa, normal no transponder, prossiga via corredores. A pista em Salvador é 28. Salvador, eu gol no 777. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, Azul 4060. Bom dia, pode ser boa tarde o TC também, não tem problema. Vamos descer para a altitude de 2.000 pés na chegada Cari para a pista 28.013, Azul 4060. 2.000 na chegada Cari, o 4060. 4060. Prossiga. Nós precisamos efetuar um cheque na frequência 11895. Por gentileza, faça esse cheque e após retorne essa frequência. 1895, prossiga. Azul 4060, retornando 198. Quente, grato pelo cheque. Salvador, este é 3895, gate 1, solicita pushback e acionamento. Sinta o toque. Ciente. Uno, triplo sete, para cópia. Siga, capitão guardião. O 01 vai fazer um toque de arremetida aqui no centro administrativo e informará o controle. Positivo, guardião. Outro, seguro. Acione 5151 e o controle no 9.8. Ok, autorizado, 320, Porto Seguro, decolada 28, curva esquerda, gole Val, após Porto Seguro, 5151 é o transponder 198, o controle, gol no 777. Chame para puxa e saneamento. Gente, uma 777. Salvador Azul 4107, ciente das condições, por gentileza 360 Rio. Será coordenado, mantém escuta, aguarde, 4107. Na escuta, 4107. Salvador, por gentileza, qual a subida prevista para o 4107? Já está pronto a cópia completa? Prossiga. O Azul 4107 está autorizado para o Galinha para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 3620, aerovia Perusque 50, pista 28, subida Goleval, após Eval, direto Wildes. Curva esquerda após decolagem. Controle 119 decimal 8. O transponder 5160 Azul 4107. Tá ciente, então Rio de Janeiro autorizado no 360, decolado 28, Goleval Eudes para Peruísque 50. Após decolagem esquerda, 198, controle 5160 transponder. Chama quando pronto, portão é o 8, não é isso? Afirma 8, chama pronto. Paulo Salvador, 3895, 59 a bordo, 360351, alterna Galeão, solicita instruções táxi. 59 ou 159 a bordo? 59. Ok, 3895, táxi à direita, Índia Alfa, até ponto de espera da Golf. No ponto de espera, chame a turma, 18 decimal 6, ajustado padrão 613, bom dia, voo. Índia Alfa Golf, torre 118 decimal 6, ajuste no 093, 3895. Paulo Salvador, bom dia, o 3191, quanto ao nosso FDX. Informação em curso da Romeu, Galeão, qual nível? 380. 380 será coordenado, mantém escuta, agora de cópia, 3191. 3191. Mike Charlie Alpha ingressa no corredor Interlagos, chame a torre agora, 1186, e solicite instruções para pouso. 1186, Charlie Alpha, boa tarde. Controle ao Guardião 01. Guardião 01. Arremeteu do centro administrativo, já livrou Pituaçu, aproximando de Itapuã, visual com Salvador para Salvador. Positivo, retornando para Salvador, chame a torre na frequência de 1186 e solicite instruções para pouso, Capitão Guardião. Grato ao apoio desse controle, um bom serviço, Guardião 01. Chama a torre 1186. Firmo. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, na intenção seria pouso no Pato Grande? Afirma, estamos próximo a Itapuã, no Axé, por direto Pato do Grande. Autorizada, presente direto Pato do Grande, informando apenas um tráfego Matiali Alfa em aproximação para a pista 97, sem interferir com a aproximação para 97 autorizada. Direto Pato Grande, o ajuste no 03, temperatura 29, vento 190 graus com 0629. Reporte no solo controlado, Guardião 01. Afirmativo, ciente do tráfego, sem interferir com o 97, reportará no solo controlado do Pátio do Graé, Guardião 01. Chave pronto, 319. Valeu. voo na final, aproximando para 107, Guardião 01. Mike Charlie Alpha, peço para informação, tem um tráfego tipo helicóptero, um esquilo, em aproximação para o Pato Gré,